Boa tarde a todos os companheiros de farda. Hoje, dia 11 de março, 23, estamos aqui para comemorar a solenidade do nosso estagiário William Vinícius, que será efetivado agora para soldado. Presente na sala, aspirante terceiro sargento Gabriel Michelone e sargento Matias Ricardo. Gabriel Michelone foi o padrinho do William durante o tempo de estágio. Ok, vamos fazer aqui uma recapitulação de que ele entrou. É o William Pinheiro. Entrou no batalhão de Recife. Teve seus 3 dias de estágio. Se foram um sucesso, nunca recebi reclamação. Mas já era padrão, né? Gabriel Michelon, tá podendo falar agora? Sim, senhor. E se apresenta aos demais e comente sobre ele. Positivo, terceiro sargento Gabriel, que não se apresentou aos demais com peixe farda. Boa tarde a todos. William Pinheiro, estagiário William Pinheiro aí. Eu tive a oportunidade de estar passando os 3 dias aí de treino pro mesmo. E o William, cara, ele foi sempre, nos 3 dias, demonstrou que interessado, né? Sempre perguntando, tinha dúvida. O interesse dele, eu gostei muito. Agora, em questão de patrulhar, eu patrulhei bastante com ele também. Gostei bastante. No patrulhamento, sempre calado, falando necessário, fazendo a função dele certinha. E, resumindo, é um estagiário, foi um estagiário espetacular aí. Desejo boa sorte aí pra ele na 17 e TKS. Positivo. Terceiro sargento Matheus Ricardo. Apresente e comente sobre o nosso estagiário. Terceiro sargento Matheus Ricardo se apresentando ao aspirante Ciclo Júnior da Mapa de Fora. Boa tarde. Bom, o estagiário William Pinheiro, eu patrulhei um pouco com ele e gostei bastante dele. Ele é legal, não fala coisa desnecessária, não brinca muito. É um estagiário muito bom. Ele sabe da maioria das coisas que lhe passaram, ele entendeu tudo. Muito bom. Eu não tenho muito a comentar com ele porque eu só consegui patrulhar mesmo um pouco com ele. Mas é isso. Parabéns, velho. Positivo. William, tá com a palavra agora, tá? Leia seu juramento. Exalta, tá? Fica de S. Leia o juramento. Somente William de S. Incorporando-me ao 17 batalhão. Pera. Militar. Se apresenta primeiro. Oi? Se apresenta primeiro. Positivo. Estagiário William Pinheiro se apresentando a aspirante Ezequiel Júnior e aos demais companheiros. Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos de farda. Prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do dia, não continuarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei vivendo em todos os seus momentos. a todos os companheiros que aqui me testemunham que posso chegar aonde eu cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. William, 30 segundos para você agradecer a quem tiver que agradecer. Esse D18 ainda não, manda sair. Com a palavra aí, William, pode agradecer. Eu quero agradecer a todo mundo aí, principalmente o meu instrutor aí, que ele me ajudou demais e passou todos os instrumentos que eu necessito para ficar no incrível batalhão aí. E a todo mundo aí, todo do batalhão aí, para ser sempre forte assim, entendeu? E é isso. Aquelas palavras. Deixa eu só dar essa. Tirar foto com o repórter. Vamos pôr no fórum. E a gente vai pôr no grupo da 16. Ok. Leva o pessoal até o meio do parque e faz uma fila. Abertura em leque, aliás. Encerra a gravação.